amor. Boa de gama. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Ah, que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, pra gente se beijar. Olha que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, pra gente se beijar.